4423, informa o tráfego P3 da Força Aérea, 1.500 pés, mantendo espera no setor norte. Autorizado, decolagem pista no zero, vento 180 graus, 089. Autorizado, decolagem no zero, João Carlos. Bravo de Andor, de base operacional da 97. Bom, meu Bravo Índio Romeu, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 180 graus, 089. Ciente livre pouso no 7, Papa Romeu, Bravo Índio Romeu. No localizador azul 6998. Do 6918, complete leste, chame torre 1895. 1895, obrigado. Torre Salvador, azul 6918, boa tarde. 895. Azul 4423, decolar 238, chame, quais são? 28, chame o controle 120, decimal 8. 208, 4423. Torre Salvador, azul 6918. Azul 6918, QNH 10, 15. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ok, continua a correção, aguardando a autorização, 6998. Olimpo 04, utilizado, perna do vento, pista no zero, aguardando para tirar base. Perna do vento no zero, aguardando para tirar base. O azul 6998, informação de tráfego, P3 da Força Aérea, ingressando perna do vento da pista no zero, no 1500 pés, sem interferência. Ciente, 6998. 1.8. 1260, boa tarde, voo 097. Boa. Autorizado TecTec, livre via Papá, ao estacionar frequência livre, Bravo de Romeu. TecTec Papá, frequência livre lá, Bravo de Romeu. Autorizado, pouso, pista no zero, vento 200 graus, 079. Livre pouso, azul 6998. Gira base, Olimpo 04. Gente, Olimpos 04, aguarde para girar base. Vai aguardar para girar base, Olimpo 04. A gente continua subindo ainda para o nível 25, aguardando a autorização do 340 na proa de voo. Olimpo 04. Gira base, pista 10, como número 2. Poste na final, baixar checado. Sim, vai girar como número 2. Reportará na final, baixado e checado. Salvador, Papa Romeo, Serra Golf e Oscar, cruzando através do farol da Barra. Serra Golf e Oscar, quente, no meu pé, reporte para o regresso. Portará para o regresso, Serra Golf e Oscar. No solo 32, libere a direita via Fox, chame o solo 121, décimo 9. Confirme azul 698. 698, solo 32, libere a direita, chame o solo 121, décimo 9. 219, direita, 698. Baixado, retravado, Olympus 04. Olympus 04, vento 190 graus, 612 nós, autorizado toque e arremetida a pista no zero. Ele toque e arremetida a pista 10, Olympus 04. 118, está em contato no radar, da presente sobre o 340 na projeção ZOB. Autorizado 340 na projeção ZOB, azul 418, obrigado. Olympus 04, tocou e arremeteu aos 34, curve à esquerda 1.500 pés, perna do vento da pista 1.0, reporte para girar base. Perna do vento, pista 1.0, reportará para girar base, Olympus 04. Pé 3155, chame o centro Recife na frequência 1.228.8, altera 1.35.3. 2.8.8.3.3, ligado. Polo 620, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 190 graus, 07 nós. Informo tráfego P3 da Força Aérea, 1.500 pés, perna do vento da pista 10, sem interferência. Alinha e decolar 10, está sem sofrado, segunda parte, eu me adotar. 204, na perna 200, frente do carro, quando autorizado, tira a base. Para qualquer motivo. Sente, Olympus 04. Mantenha a perna do vento, aguarde base. Mantenha a guarda base, Olympus 04. Thank you. está a maquiagem ideal descida com pontuação visual. Tente, desça para 500 pés, ajuste 1015 na proa do farol de Itapuã. Descendo para 500 pés na proa do farol de Itapuã. Azul. Azul 4198, chame centro Recife na frequência 1260, termo 1288. 260-288, azul 4198. Obrigado, boa tarde. Recife na frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 260-288, Caspaço 23. Olimpo 04, confirmando após a arremetida, prossegue Recife ou executa novo toque arremetido? Mais um toque arremetido, Olimpo. Gente, Olimpo 04. Gol no 620, decolado aos 38, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa. Então 3367, após a passagem. No C3 da Força Aérea, autorizado, né, e manter isso no zero. Após a passagem no Força Aérea, nem manterá no zero, tá, 3367. Limpo 04, autorizado, toque arremetida no zero, vento, 190 graus, 079. Livre, toque arremetida, 10, limpo 04, machado travado. Aqui é que chame torre 118, decimal 95. Chamar a torre 7895, mostra como é que é. O Salvador é o Papa Romeu Oscar Maquiaque. Papa Romeu Oscar Maquiaque, QNH 0015. Vento do aeródromo 190 graus, 079. Autorizado cruzamento do eixo dano 028 da presente, reporte base pela direita, pista 17. Autorizado cruzamento da 10, repontará base da 17. Oscar Maquiaque. Olimpo 04, tocou e arremeteu aos 40. Por via esquerda, 1.510, perna do vento da pista 10. No ponto médio da perna do vento, execute um 360 graus pela direita, sem interferência com o eixo da 1735. Reporte rente acertando a perna do vento. Olimpo 04. 04, no vento 1.500, através do ponto médio da pista, 360 pela direita. Até o setor norte, Olimpo 04. Libra 2.7. Então 3367, informa o P3 Força Aérea 1.500 pés, setor norte, sem interferência. Autorizado decolagem, pista 10, vento 200 graus, 079. Iniciando decolagem, previsão com tráfego 3367. Informa o meu Oscar Maikinha, que informa o P3 Força Aérea 1.500 pés, setor norte, sem interferência. Visual com P3, Oscar Maikinha. Olimpo 04, considera a instrução do 360, prolongue perna do vento da pista 10 1500 pés. Informo helicóptero a 500 pés, prosseguindo circuito pela direita da pista 17. Como é que a perna do vento tem o tráfego no T10, o Olympus 04? O Oscar Maquiante está livre, gira a base. Afirma o Oscar Maquiante, autorizado gira a base, autorizado pouso, pista 17, vento 200 graus, 08. Oscar Maquiante. Três, 367, decolado aos 42, chame controle em 120, decimal 8. 08, obrigado. Salvador, tá 3367, decolado, perfil da Sambo, circuito. 3367, contato radar, seda Sambo 1, suba ao 360. 360, perfil da Sambo, então 3367. 204, visual passando agora vertical do helicóptero, autorizado gira base. Gente, Olympus 04. Autorizado girar a base da pista 10, aguardando autorização de toque remetida. 10, aguardando autorização de toque remetida. 104. Oi, 1169, boa tarde, ponto de 10 pronto, decola de imediato, autorizado. Sente o gol no 1169, mantém ponto de espera a pista 10. Ponto de 1169. Final 0, baixada travada, Olympus 04. Olympus 04, aguarde autorização. Aguarde autorização, Olympus 04. Washington Mike X está na final do 17, realizará pouso pairado na cabeceira do 17. Gente, autorizado pouso pairado na cabeceira do 17, Olympus Mike X, que vem com 80 graus, 07 nós. Washington Mike X. Olympus 04, policial do toque, emitida, pista 10, vento 180 graus, 07 nós. Helicóptero a realizar pouso pairado na cabeceira 17. Contagem Salvador, CNA 6210, da Quebec. CNA 6210, boa tarde. Chegada com médio 1, desça para o nível 050. 050, 6210, pode passar para a média acima? 2050. É negativo, está com a falha técnica, vai ingressar no perno vento para pouso final. Cliente Olympus 04. Autorizado, curva esquerda no 1500 pés, perna do vento, a pista 10. Esquerda, 1500, perna do vento, dá 10, Olympus 04. Salvador, boa tarde, papapá, Serra Quiluína, aproximante de Valença pelo setor Uísque. Desça para o 120, reporte para modificação, versão. Desça para o despedido de tráfego em Valença, aguarde transferência. Desça para o despedido de tráfego, aguardando transferência, eu tinha aquilo já. Vamos, como é que é? Azul 6919, informação Quebec. P3 da Pulsária, 1500 pés, ingressando perna do vento da pista 10. Autorizado decolagem, pista 10, vento 190 graus, 612 nós. Possível decolagem do 10, voo 1969, sente do Bravo. Testando a terra do centro, 1500 pés, voo de impulso 04 para o ponto final. Rede Olympus 04. Autorizado girar base da pista 10, reporte na final. Autorizado base, reportará na final o Olympus 04. Aquilo Índia, passando 8.500 pés, frequência livre, coordenação 2345. 2345, você é aquilo Índia. Girando base, pista 10, Olympus 04. Sítio Olympus 04, tráfego avistado, autorizado, pouso final na pista 10, vento 190 graus, 089, check trem. Livre pouso, pista 10, trem está abaixado e travado, Olympus 04. Bruno 69, decolado aos 48, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, obrigado, Gol 1169. Controle Salvador, Gol 1169, boa tarde, vai passar 2000, subindo na Sambo 1. Gol 1169, contato radar, saída Sambo 1, suba para o 360. 360, Sambo 1, com a possibilidade direto Leda, por gentileza? Pois é, direto Leda, 1169. Direto Leda, o Gol 1169. Chega na Vila Verão, Oscar Romeu. Tente para 500 pés, ajuste 10 no 5, reporte visual com campo na Vila Verão, Oscar Romeu. Vila 3367, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 135.3. 288-1353, obrigado, Centro 3367. Bus 04, no solo ao 51, livre pista à direita, mantendo minha escuta, táxi Alfa e Delta, mantenha a posição na táxi Delta e reporte para o cruzamento. Aciona a identificação. Controle Salvador, boa tarde. Grande, Altan 3190, informação Quebec. Altan 3190, boa tarde, chegada a Bomed 1, desça para o nível 050. Bomed 1, 050, Altan 3190. Papá Lima, Papá Mike, por favor. Pente, acionado 0156, confirmando, mantém 500 pés. Velocidade altímetro 0115, reporte no farol da Barra Lima Papa Mike. Acione o código, mantenha 0156. Reporte farol da Barra Lima Papa Mike. Olimpo 04, autorizado o cruzamento, segue via hotel até o pátio militar, ao estacionar a frequência livre. Obrigado, hotel, pátio militar, para trás de Salvador, Marinha, aceitamos a rede. Boa tarde, Papatango, ótica Dulce, de forma, sempre na informação em curso, até a MEC. Dulce, boa tarde, sendo identificação, chama para descida, vou na prova de TAP, para chegada a Bomed 1, reporte para o ideal. TAP para a Bomed 1, reportará a ponta ideal, senhor ótica Dulce, de forma. Qual que é a idade de descida, ótica Golfo Uniforme? Golfo Uniforme, desça para o 080. 080, já. Adão Brasco Romeu, chame agora a torre 118, desce 195. Confere para o 9, Brasco Romeu, 118, desce 195. 1895, correto. É o helicóptero Papapapá Novanda, Rádio Romeu. Papapapá Novanda, Oscar Romeu. QNH 1-0, 1-5. Vento 180 graus, 07 nós. Confirme a intenção de pouso. Verdade, aproximação para 3-5, para o 4-5 da Aero-7. Gente, Novembro, Oscar Romeu. Prossegue para a final da 3-5. Informa o tráfego 320 da Avianca. Final de 5 milhas aproximadamente da 1-0. Reporte final 3-5. No visual, com tráfego, reportará no final da 3-5. A 1-0 da Rádio Salgado. 2-0, 6-0, 4-0. Chile 62, zero, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero. Vento 180 graus, 089. Informação de tráfego. Helicóptero 500 pés, litoral sul, se aproximando para pouso na 35, sem interferência com a sua aproximação. Para 4 do PS, ajuste 10 no 5. Atingiu 0-5-0 desça para 2 mil pés via. Comédio 1, ajuste 105, líder elétrica, próximo localizador. Desce para 2000 via Comédio 1, vai reportar estabilidade para 3190. Passando 065 para 050, vou 89. Novembro, Rocha Rafael. Papapá, novembro, Oscar Romeu, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 35, vento 180 graus, 079. Geneve é 210, solo 59, livrou, chame o solo agora em 121, décimo 9. Seu pé, ajustado 1015. É bom, 1015, gol, 189. Papagolfo para a descida. Oscar Papagolfo, desça para o nível 040. 040. November Oscar Romeu, solo aos 2000, livre esquerda via Papá, ao estacionar frequência livre, November Oscar Romeu. Qual é a nave, reduza para 2009. Essa é a reduzida, igual 189. Só para o nível 050. 050, tem ótimo, chegou. 1390, 1.0, pronto. O Lucian é 6314. Autorizado alinhar e decolar pista 1.0, vento 1.80 graus, 0.5 nós. Vem de decolagem da 1.0, 6314. Papa Golf, desça para 3.000 pés, ajustado 1.015. 3.000. Afirmo. Golf 969, desça para 2.000 pés, ajuste 1.095. Golf, vetoração para o segmentamento número 3, aproximação, curva esquerda para o A010, limite ao localizador. Esquerda 090 para o localizador, Golf. A04, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, controle, 104. Controle Salvador, chamar 6314, regulado na sexta. Chamar 6314, contato do radar, você dá Momo, Sucó 340. Momo 340, quando possível, solicita a voz direto do Cockpool 6314. Fecha a guarda. Fecha. Controle, apagou o mic, finalizou o TGL, prossegue para descer aqui antes de sair. Que exchange, tem condição de manter inicialmente a Proa Norte, atualizar o eixo da 1.0? Ok, autoriza o cruzamento entre Dona e Simbra sem interferir a 500 pés? Afirmo, está livre. Prato, controle, não vai a 500 pés sem interferir, já acabou mais. Estabilizado, 1.0, 3.1.90. 3.1.90, Oliveira, chame torre 1.1.8, decimal 9.5. 8.5, boa. Tran 3190, boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1.0, vento 1.90 graus, 612 nós. Autorizado pouso 1.0, Tran 3190. Tango Lima, hotel, hotel. Livre acionamento e táxi, reporte no ponto de espera da Papá. Pés no rumo norte. Seguinte, Gol 89, recebendo o localizador. 7869, livre LF, chame torre 118, decimal 95. 1.95, boa tarde, Gol 189, está 3.5 para o Ejacer. Boa noite, 69, boa tarde. Continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso, número 2. Paciente. Oi, Salvador, muito boa tarde. Azul 6919, próximo ponto de espera, estamos prontos. 919, boa tarde, mantém ponto de espera, pista 1.0. Pela ponto de espera, azul 6919. Rodolfo, desça para 2000 pés, VVL, ajuste 1015. No solo ao 07, direita 121 no decimal 9. Direita 21, 9, vento, 1, 9, 0 graus, 0, 5 nós. Autorizado pouso, pista no zero. Zero pouso, pista no zero, Golfo 9 a 9. Autorizado ali, manter pistão zero. Quero manter 1-0, azul, 6919. Aos 1-0, livre à direita, chame o solo em 1-2-1, no decimal 9. Direita 2-9, igual o 9-9, né? Azul 6919, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1-80 graus, 6-12-9. Azul 6919. Papa Golf, autorizado pouso, pista no 7, vento 1-80 graus, 0-5 nós. Volta livre, Golf. Xenema 314, chame centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5, decimal 4-5. 5 vai chamar 2-5-45-6-3-9-5. Tem motor até, mantém posição no ponto de espera da Papá. Salvador Maria, 7 anos da meia, está no ponto de espera da hotel para entrar na posição. Marinha 7006. Autorizado a colagem. Vento 190 graus, meia dúzia nós. Marinha 7006. Marinha 7006, está autorizado a colagem. Oscar Papa Golf, mantém posição, aguarde para proteger o táxi. Patango Lima, teu hotel autorizado ingresso. À esquerda, reposta na área de pronto, cabeceiro 17. Oscar Papa Golf, após a passagem, está autorizado proseguir com o táxi, estacionar para quem se livre. Obrigado, senhor. Nosso Golf Uniforme, boa noite, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando. Azul 6919, decolado ao Zuno 2, chame o controle em 120, decimal 8. 308, obrigado, senhor, tenha uma ótima tarde. Em Salvador, muito boa tarde, Azul 6919, perfil da Salvo. Azul 699, contato radar decolagem, sul para o 360, via saída Salvo 1. Salvo 1, ciente. Sim, mantenho o ponto de espera, 5, boa tarde, acionando a identificação desta via Bonf para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5. Desce via com 1 no 0 no 5, boa, 9645. Marinha 7006, decolou aos 1 no 4, prossegue na minha escuta até o farol Itapuã, reporte farol Itapuã. A sua escuta tá, até Itapuã, reportará. Comunicação. Proa a 1.500 pés, aguardando comunicação. Tiago Piosca. Marinha 7106, esse carro de Itapuã, mil pés. Gente, o Marinha 7106 transfere para o controle Salvador em 120, decimal 8. Controle 1208. Controle Salvador, Marinha 7106. Marinha 7006, mantenha o número pé no corredor Axé, informe no Farol da Barra. Meu pé Axé informará Farol da Barra, grato. Só confirmando a matrícula, é Marinha 7106? Afirmativo. Certo. Até o meu Serra Golf Oscar, chame agora 2, Salvador, 118.95. Torre Salvador em 1198, décimo. Torre em 1198, decimal 95, Serra Golfe Oscar. Afirmo. T-6355, autorizado alinhar e manter Y0. Alinhar e manter Y0, 6355. Tango Oscar Golfo Uniforme no solo, AUS 17, livre à direita, via Delta, chame solo 121-9. Desça para o nível 050. Descendo ao 050, autoriza da presente direto em SAP. Mandou Papa Romeu Serra Golfo Oscar, visual com campo. Romeu Serra Golfo Oscar, QNH no 015, vento do aeródromo 180 graus, 0. 5-9, desça para 1.000 pés, autorizado final 1-7, reposte da BDRM. Serra Golfo Oscar descendo para 1.000 pés, QNH 1-0-1. 1-0-5, QNH descendo para 1.000 pés, autorizado final da 1-7, reposte através da RMA, Serra Golfo Oscar. Papatango Lima, Hotel, Hotel, decolado aos 1-8. Como tráfego, Charlie 150, 1.000 pés, conseguindo final da 17. Chame o controle no 20, decimal 8. Extra tráfego, 208, grato. Tango Lima, hotel, hotel, boa tarde. Tango Lima, hotel, hotel, boa tarde. Contato radar, saída Conde, suba para o nível 190. Subindo para 190, Lima, hotel, hotel. Via Conde. Yankee Romeu Bravo, prossiga. Yankee Bravo decolou de Serra Índia com Índia, comprou de Serra Luiz de Delta Lima, mantendo 500 pés, 3 a bordo. Código é o 0147, Yankee Bravo. Entre Yankee Romeu Bravo, mantenha 500 pés, autorizado o cruzamento da final do 1-0. O ajuste em Salvador 1-0-1-5. Bravo. Que a 2200 que cruzou o aeródromo, está próximo ali hoje, só um instante. 1-2-3-8. 251-238, obrigado, senhor. E boa tarde. Boa. 355, decolagem autorizada, pistona 0, vento 180 graus com 612. Decolagem 0, através da RMAR, Serra Golfo Oscar. Serra Golfo Oscar, ciente que o seu tráfego pouso autorizado, pistão no 7, vento 180 graus com 612, Serra Golfo Oscar. Pouso autorizado 17, Serra Golfo Oscar. Confiança. Confirme pessoas a bordo? 3 a bordo, senhor. Copiado 03. Bravo. Controle, Marinha 7106, está na vista TGR. Marinha 7106, não há tráfego conhecido para informar, tem a frequência livre. 06. Salvador, boa noite, Oxalé 6201. Xanair 6355, decolado aos 22, chama agora o controle 1208, boa noite. 208, Xanair 6355, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Xanair 6355. Xanair 6355, boa contato radar, suba para o nível autorizado. Sabe, Sambuno para o nível 360. 7106, controle. Linha 7106, controle. Controle Gol 1166, informa que o Marinha está na sua escuta. 7 graus pela ponte, Gol 1166, Marinha 7106, atente para um Robson 44, prosseguindo para Serra Whisky Delta Lima, 500 pés. Autorizado Backtrack, reporte livrando a pista, Serra Golf Oscar. Autorizado Backtrack, reporte livrando Serra Golf Oscar. Ainda não visou o Viano Bravo. Marinha copiou o controle, o Gol 1166. Viano Bravo, não para pouso. Viano que Romeu Bravo, tente para o tráfego informado, tem a frequência livre. Alô. November, Oscar Whisky, prossiga para o controle. Alfa Romeo, November, Oscar Whisky, mantenha 1.500 pés, o ajuste em Salvador, 1.015, voe em Paribe para ingresso no corredor de Interlagos. 1.500 pés. Xanamia 355, da presente, autorizado, direto Motiva. Boa, Motiva, da presente, meia 355, graças. O November of Twist, confirma a matrícula do equipamento. Papa Romeo, November of Twist. Confirma o tipo de equipamento e o código alocado. Alfa, acionado 0157 no transponder. Certo, grato. Gol 645 está autorizado ao final do ILS WIS, pois são o ILS X-Ray. Desça para 2500 pés, o ajuste no 0115. Gol 645 autorizado ao final do ILS X-Ray. Desça para 2500 pés, o ajuste no 0115. Teste para 2.500, 1.015, está autorizado X-Ray, Gol 9.45.